pedaço do meu peito vem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Vocês. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me pego nessa estrada, P12, joga pra cima. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado no coração. E nessa mistura eu nada de fantasia, saiba que amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao teu. Um jeito perigoso de me conquistar. Teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só anda pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado, coração. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que passo o dia, passo a noite, tô apaixonado, coração. Sem você do lado, dessa vez tudo é real, nada de fantasia, saiba que eu amo noite e dia. Amo noite e dia. Coração no peito sabe sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de e saiba que eu te amo. Amo noite e dia. Amo noite e dia. Muito obrigado. Obrigado.